andrecedesmoral.com.br. Cheia de dinheiro, mas foi dos meus aqui desse vaqueiro que ela encontrou a felicidade. Eu sei que ama meu jeito berreiro, mas quer que eu me mude por inteiro. Esqueça a vida de vaqueiro, viva, mora na cidade. Logo eu, e adoro meu cavalo, cresce derrubando o gado nas pegas de boi na caatinga. Logo eu, e pego o touro no laço, não me prendo no abraço, no maço pelo amor dessa menina. Eu posso usar roupa de marca, deixar o meu irmão vaqueirada, deixo não. Posso morar na cidade, deixar o meu sertão vaqueirada, deixo não. Deixo não, deixo não. Feliz e chique, deixa a vida de vaqueiro, vai perder meu coração. Deixo não, deixo não. Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro, vai perder meu coração. Olha a cachaça caranguejo, o vaqueiro manda forró. Esporte Pet Brasil. Ela é tão linda, cheia de dinheiro, mas foi nos braços aqui desse vaqueiro que ela encontrou a felicidade. Eu sei que ama meu jeito brejeiro, mas quer que eu me mude por inteiro. Esqueça a vida de vaqueiro, viva, mora na cidade. Eu quero, logo eu, e adoro meu cavalo, cresce derrubando gado nas pegas de boi na caatinga. Logo eu, e pego o touro no braço, não me prendo no abraço, no maço pelo amor dessa menina. Eu posso usar roupa de marca, deixar o meu jipão vaqueirada, deixo não. Posso morar na cidade, deixar o meu sertão, mas vaqueirada, deixo não. Deixo não, deixo não. Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro, vai perder meu coração. Deixo não, deixo não. Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro, vai perder meu coração. Agora chamo ele, o meu amigo Leandro Max Pães, em nome da Arena já Telecom. Alô, Leandro Capas em São Paulo. Vai que é tua, amor de ser.